roubando a cena mais do que roubar tudo estucando. Mandando um rap nesse trap, um salve pros meus mano. Eu tô no mesmo cep, é que não é diferente, o bicho pega. Não joga pedra, pedra quebra, quebra e faz sua queda. A cada ano mais plano, eu digo por favor não se hit é. Só bang insano, um passo à frente, nós dominamos a city é. Cê quer encarar, mas não tem bala pra trocar. Vai pra guerra sem arma, cê tá sujeito a nem voltar. Esse é meu bang, eu tô no frontline, ajustes grave. Eu rimo tanto a noite toda até que a rima grave. Nossa cabeça com certeza pra fazer tremer. O som é pra pensar, eliminar o que te faz temer. Não devo nada sem treinar, jogo fumaça ao alto. Eu quero é mais, é que se exploda. Tô junto com os irmão, sempre com os pés no chão. Pra nós não tem tempo ruim, não. Todo jogo é decisão. Vai. Traz outra dose de ganha, sei do que ela gosta, bem por isso que ela vem. Vai, traz outra dose de ganha, sei do que ela gosta, e ela sabe que hoje tem. Ela vai ter que respeitar, vai, nós vamos invadir. Qualquer que verme não se cria por aqui. Ela vai ter que respeitar, vai, nós vamos invadir. Qualquer que verme não se cria por aqui, não. Sabe por quê? Cão fareja medo e nós não dá vacilo. Pilantra morre cedo e pros verme não tem cochilo. Na quebrada tem de monte, minhas rimas trago de quilo. Eu tô subindo rumo a montes, inimigo eu aniquilo. Então levante só a bandeira, vem colado que cê tá. Então me diz aqui, não é brincadeira, isso é pior que Bagdog. Sem invejosos que me odeiam e minas querem me dar. Sai da minha frente, senão vou te atropelar. Tô chegando como um trem, então melhor tomar cuidado, eu tô contando as de 100 que vem do rap, meu trabalho. Eu tô dando trabalho pra quem pensou, rogou que eu não podia. Eu tô correndo, fudendo com a vida de quem um dia me fudia. Entra, pega, ombra, passa, segue adiante, se ultrapassa. Vida cobra, vida passa, caçador ou é caça. Fui menor bolado, tocando cromado, chegando pro quadro sem nada a perder. Chegando pesado, cantando outro quadro, rimando, vendendo meu 4 CD. 4 CD.